ardente, sim, sim, meu bem. E a quentura do teu corpo quente, sim, sim, eu sei. O teu sorriso é tão envolvente, parei em você tão de repente. Me alimento desse teu amor, sim, sim, meu bem. E me aqueço nesse teu calor, não sei porquê. Tu és a flor que desabrochou, sem medo, receio, sem pudor. A morte lá, a morte cá. Amor pra dar, amor pra dar. Amor, quero ouvir você falar. Amor de lá, amor de cá. Amor pra dar, amor pra dar. Amor, quero ouvir você falar. E no balanço dessa banda reggae, sim, sim, meu bem. Hipnotizado todo mundo segue, sim, sim, gostei. Se você diz que amo o outro, meu bem, temos algo em comum. Tchalalalalalalala. Amor de lá, amor de cá. Tchalalalalalalala. Amor pra dar, amor pra dar. Tchalalalalalalala. Amor, quero ouvir você falar. Todo mundo sabe.